espera pra voltar. Minha mente não conhece o fim, nem a hora certa pra voltar. Onde eu devo estar? Onde me